20 complete RS, chame a torre 198 décimo meia, boa noite, bom voo. Obrigado, a 3520, boa noite. Torre Salvador, bom, boa noite, o TAN 3520, livre de pouso vai estar destravado. TAN 3520, livre pouso, pistona 0, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso, pistona 0, TAN 3520. Salvador, bom dia, boa ano novo, é o Gol 1896 para autorização João Pessoa. Gol 1896 para João Pessoa, autorizado nível 370, via Aperuísque 58, decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda na saída Fuca, transição Caju. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5007, 1-8-9-6. Apenas confirme o telefone, por favor. 5007. Ok, autorizado 370 João Pessoa, via Peruísque 58, colada 10 com curva esquerda, na Puca, a transição Caju. 19-8, controle 5007, transporte. Correto, chame para pushback selamento, 1896. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 606, informação alfa, solicitar autorização, Campina Grande. Voo no 606 para Campina Grande, autorizado, nível 390, via Upper Zulu 10 até Neuma, após direto, Campina Grande, decola da pistão 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5011, Golno 606. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Pedro 10, Neuma, direto Campo Grande, pista 10, primeira curva esquerda. Sai da Puca, transição Zipar, 1-19-8, controle 5011 com transponder, 1606. Golno 606, chame pronto para posicionamento. TAN 3520, Solos 39, livrando a direita, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, TAN 3520. Doutor, só confirmando pro 3520, a posição final é 5. Afirmo, 5. Obrigado. Localizador, o linha 746. Web 6746, complete GDS, chame a torre, 1-1-8-6-12, boa noite, bom fim de ano. 6-8-6, obrigado, bom serviço, apresentador. Salvador, boa noite, Web 6746. Boa noite, Objeto 6746. Em livre pouso, pistão a zero. Vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso, 6746. Web 5897, bom dia, sua identificação, desça 3 mil pés, vigilância de chegada a mar e o ajuste no 012, proa de ITAP. Fala Salvador, gol no 896, puxa acionamento, gate 6. Autorizado, chame para o táxi, gol no 896. Chamará para o táxi, no portão 06, gol no 896. WebJet 6746, solo aos 47, táxi via Alfa, mantém antes da taxiway Juliette. O, previsão de parada ao gate 02, que ainda está ocupado, deve ser liberado já em alguns instantes. A gente vai taxi até o Alfa, até o Pátio WebJet 6746. Vai manter posição antes da Juliette, aguardando liberação do gate 2, o WebJet 6746. Ah, sim, gente. A Juliette aguardando autorização. Gate 2, WebJet 6746. De Salvador, para descida, chame o controle de Elza, 1201, boa noite, bom pouso. 1201, grato, bom final de ano. Trip 9, 9, trip 9, 9. Igualmente. No 606 autorizado, chame para o táxi. Para o táxi com 1896, 130 a bordo, 2h35, alternando Fortaleza. 896, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 12. Juliette Alfa, reportará pronto para decolagem na 10, agitado 1012, gol 1896. Pronto do ponto de espera da 10, pronto, gol 1896. Gol 1896, linda cola, vento 080 graus, 089. A linda cola, está 10, gol 1896. No 606, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 12. 10, 12, ajuste, está aqui na Índia Alfa, ponto de espera 10 para 2 autorizado, é final do ILS X-Ray da 1-0, é bandeira localizador Web 5897. Controle, Salvador, boa noite, OTAN 3170, feliz 2012 a todos. Obrigado igualmente, o 3170, desça 3000 pés, chegada a Mário, ajuste a 1012, voe na proa de Itap. E 3000 na Mário, 1012, voando Itap, o 3170. E a Juliette, gate 02. Pode ingressar via Juliette ou Índia, critério. Sente, vai ingressar aqui, Juliette, à esquerda, portão 02, 67461. Felizando novo, Sente. Felizando novo. Bota espera, pronto, bom, no 606. Bom, no 606, ali mantenho no zero. Oito, decola 5-4, controle 1-9-8, uma boa noite, feliz ano novo. 19-8, obrigado, boa ano novo, todos aí, obrigado. Controle, boa noite, jogou 8-9-6, passa 2000 pés. 896, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 370, saída PUCA, feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo, vigilância, sobe 370 na PUCA, obrigado. Decola 56, controle 119.8, feliz ano novo. 119.8, gol 1606, feliz ano novo, bom 2012. Controle, bom dia, gol 1606. 1606, bom dia, contato radar na decolagem, sobe ao 390 na saída Puca, feliz ano novo, senhorita. Sobe ao 390, saída Puca, o gol na 606, nada, feliz ano novo. Complete VLS, chame a torre, 118, décima 612, bom pouso. Web 5897, feliz ano novo. Completa a chama a torre, 12612, feliz ano novo, Web 5897. Salvador, muito boa noite. Web 5897, utilizado no ILS Baixada. Web 5897, livre pouso, pistão 0. Vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, Web 5897. Chame centro 12545, alterna 2685, bom voo. Vamos manter 2545, 2085, obrigado, até uma boa dia. Chame 128, desse momento. 9528. Jet 5897, solo ao 02, táxi via Alfa Índia, gate 01. Alfa Índia, gate 01, web 5897. O ajuste é 1011 agora, no 011. Eu no 011, 3170. Gol no 606, chame Recife, 12545, alterno no 2685, bom dia, bom voo. 12545, alterno 2685, gol no 606, obrigada, bom dia.